sagrado está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor, e o que é o sofrer para mim que estou jurado pra morrer já. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado